Alô, mequetrefes, salve, salve, galera, mequetrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos começar esse programa homenageando aí o grande Kate Richards, que soprou mais uma velinha aí no último dia 18. Eu trouxe aqui alguns dos trabalhos que ele fez em carreira solo, alguns dos sons, né? Kate Richards, então, 81 anos. Vamos nessa para começar o Panela do Rock de hoje. O penúltimo do ano, hein? Então vamos nessa. Panela do Rock tá no ar. Kate Richards. Been what they say. I wanna scream and shout it. This is just a dream. Yeah. Somewhere have you done to me? Why should we break up? Some kind of shake up. I deserve some sympathy. In your heart, I know that there's a part that you've kept just for me. No matter what you do, I'm still a part of you. You'll never be free of me. Why should we break up? Some kind of shake up. I deserve some sympathy. I told you from the start, you better barricade that heart. 'Cause what you've done to me. miracle, baby. It only tightens up, yeah, yeah. Richards completou mais um ano na vida dele aí, né? Sabe-se lá quantos, dizem que é 81. Grande cara, trouxe um pouco aí do trabalho solo que ele faz, que eu curto demais, então sempre merecido homenagear esse cara. Vamos falar agora de Georgia Thunderbolts, banda que foi criada em 2015 na cidade de Home, na Geórgia, Estados Unidos, claro, né? E vem fazendo um som cru, bem estilão, soul rock americano, né? Então, três álbuns lançados. Eu vou trazer um pouco aqui deles para vocês também. Então, antes disso, preciso mandar um abraço lá para a família da Vivi da Rádio Rota 220. Está naquele almoço de confraternização, galera toda ali curtindo. Então, vou mandar um abração para todo mundo aí. Acho que a sogra dela, a mãe dela, está fazendo uma comida lá especial. E espero que vocês estejam curtindo aí o Panela do Rock. Abraço pra todo mundo, a Vivi, cuidem dessa menina, porque isso aí vale ouro demais. Gente fina pra caramba, me dou bem demais com ela. Um dia vamos nos encontrar por aí. É isso aí, então vamos de Georgia Thunderbolts. Um especialzinho aqui. Na sequência vai ter a Shark, vai ter os lançamentos aí do Underground Nacional. Vamos nessa, Georgia Thunderbolts. Staring back at me. gave up. Everybody puts you down, no one will pick you up. Well, I'm here to tell you, friend, you're not the only one. I've been there before and it's a bridge you have to cross alone. I can't take back. I got a lot of demons, Lord, and they're trying to pull me back. And I just can't sit around and wait for things to turn. I gotta make it happen, cause there's a lot I've yet to learn. Something we need to be. We'll be right back. There's a brighter light, there's another way. Say you wanna change the world, I know you're gonna. Yeah, you wanna change the world, now don't you wanna? We're living in a changing world, you know it's gonna. So let's change the world, I know we're gonna. your midnight rider. Take a chance. Apresentando para vocês aí Georgia Thunderbolts. Depois você vai aí no Wikipedia e procura saber sobre a banda. Eu só queria trazer o som mesmo, porque você segue panela de rock, não tem muito lero-lero não, né, velho? Então, por falar em não ter lero-lero, a sequência aqui, Patrícia Schack e o Frigideira Acústica, com o melhor da música independente nacional, internacional. A Schack agora tá chique, tá lá no Peru falando sobre música brasileira. Muito bacana isso. Então, Patrícia Schack e o Frigideira Acústica. Volto depois da lei. Possa perseguir, sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia, uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Possa perseguir, sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia, uma gelada eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos este bloco com as bandas maringaenses Naipe de Copas, com a música Me Dá um Beijo, e com a banda Torta Brasileira, com o som Casturino. Vamos lá? Let's rock! Thank you. espirrando gordura pelo fogão inteiro e fazendo aquela lambança gostosa que só a gente sabe fazer na hora da fritura. Vamos nesse segundo bloco ouvir a sonzeira de Stereo Shake com a música Revolt, eles que são de Teresópolis, Rio de Janeiro. Na sequência, teremos o som de Roger e Banda, inédito aqui no programa com o som O Mesmo, eles que são de Londrina, no Paraná. E para finalizar esse bloco mais do que gostoso, vamos de Lazo Silva com o som O Caminho Curto, ele que é de Salvador, Bahia. Let's rock! I have no mercy for the angels of death. There are no feelings if you have no love. Your sight can be cleaned with dirt. If God forgives you, give a chance to love. New shoes can slide on a rough dance floor. Is there romance and virtual love? Who knows the way to the yellow brick road? Can evolution your dreams. Here I am at this day now. We are the masters of our fate. If you don't take life seriously, you better start to apologize. Stand up, revolt. Stand up, revolt. Listening, everyone is hurt. Deep down it seems that nothing makes sense. What is this dream? What do you dream of? Will it exist into tomorrow? Time is running out. I really don't think so. Where alive it will be better than now. Who knows more than that does not tell the truth. Deceiving is part. Throw the first stone. The task which has been set us is not above our strength. That its pangs and toils are not beyond our endurance. And if you think you can get away, vezes é difícil quando encontro espinhos. Desvio da rota e sigo. Me aparece um cordeiro na pele de santo, oferecendo o mundo inteiro, dizendo ser um anjo. Palavras doces me envolvendo, pedindo pra aceitar um caminho mais fácil e curto. No final vou encontrar talvez um pouco de ouro ou prata. Pois tudo que entra fácil e rápido se acaba ao amanhecer. Não, não, não, não, não me deixe aqui. Mais fim. Não, não, não, não, não consigo só. Há pedras no caminho e eu não posso caminhar tão só. Sei, são lobos ferozes, loucos, querendo me alcançar. Olho pro lado e vejo um rosto. Penso no tempo que me perdi nesse caminho pesado e tosco. Será que devo prosseguir? À beira do caminho que não tem mais fim. Não, não, não, não, não consigo só. Há pedras no caminho e eu não posso caminhar tão só. Escorrendo o óleo, me sirva então essa fritura deliciosa, recém saída do fogo, os dois lançamentos do momento. Vamos de Rei Filho com o lançamento Quando Te Vejo, ele que é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E na sequência, vamos com X-Dead, com a música Don't Fuck My Heart, eles que são de Curitiba, Paraná. Hey, filho! Tocando no seu coração! Coisas serem assim. Um dia de tristeza me pareceu não ter fim. O dia passa e a dor fica gravada no meu peito. Mas que vida! Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam. Só quero te encontrar. Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam. Só quero te encontrar. Ah, a minha vida é sempre a mesma coisa. Me dá vontade de desaparecer, ir para longe, fazer uma nova vida, achar alguém legal e te esquecer. Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam, só quero te encontrar. Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam, só quero te encontrar. Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam, só quero te encontrar. Mas quando te vejo, eu pareço flutuar. As dores passam, só quero te encontrar. Of the details. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, vamos iniciar hoje, aqui no Frigideira Acústica, um novo bloco para vocês. Um bloco dedicado à Aliança de Radiodifusão Independente. Exatamente, um bloco dedicado aos artistas que fazem parte desta aliança. E para iniciar, vamos começar com a banda Tempo Rei e a música Contexto Casual. Na sequência, vamos ter Complexo de Vira-Lata com a música Esperança. E né, para terminar este bloco, com muita categoria, vamos de Duda in the Sky e a música Sei o que Sou. te miro llorando. Robaron mi voz, pero yo sigo cantando. Robaron mis manos, pero yo sigo luchando. Obremos, obremos, obremos labrador, que en un sueño encendamos, no hay dueño ni señor. Obremos, obremos, obremos campesino, que en un sueño de niño seguirá su destino. Cuando el obrero descansa, no por la lucha que pelea, ni por el trabajo que avanza, hasta mirar luna llena, pero por la vida caída, abajo la espalda tuya, llama el chico por tu nombre y la chica que no es suya. Canta los sueños de viejo, que el nuevo te alcanza. La utopía siempre vence, ella se llama esperanza. Obremos, obremos, obremos labrador, que en un sueño encendamos, no hay dueño ni señor. Obremos, obremos, obremos campesino, que en un sueño de niño seguirá su destino. Encendamos, no hay dueño ni señor. Obremos, obremos, obremos campesino, que en un sueño de niño seguirá su destino. Te mostrar os vários tons de verde que até ressaltam céu azul. Se quiser te contar até um segredo, o nosso mar não tá no chão. Vem, vou te levar pra dançar no congado. Tem fé e rosário e procissão. Vem, faz da cozinha sua sala, com couve e feijão já tem tutu, com queijo e polvilho sovado, herança é tradição. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Vem, tenta entender os trem que aqui passa, desse povo conversado. Se tiver cafezinho na mesa, fico aqui toda tarde e me vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Vem ver nossa história, toda a liberdade, coisa que aqui nunca tardou. Vem ver o sorriso sempre presente, o ouro, riqueza que ficou. Fica tempo de ver o cerrado e o ipê que a secura deixou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Só sei o que sou, só vejo o que tenho quando eu vou. Mostrar os vários tons de verde que até ressaltam céu azul. E por hoje é só, pessoal. Mas na semana que vem tem mais. Porém, o Frigideira Acústica e o Panela do Rock vão entrar em férias logo, logo. Aproveitem então estes últimos programas inéditos que a gente está fazendo, eu e meu querido Robert Coelho. Um beijo da Shaki. Aí foi a Shaki e a sua Frigideira Acústica. Ainda nessa pegada de lançamentos de música independente, vamos aqui da Argentina, Evolution Shock. Paulo Chuí no Rio de Janeiro, música nova, Conjura Rock de Feira de Santana na Bahia. E M-Rock e Os Insanos, participação da Laurê lá da White Castle, lá do ABCD Paulista e tal. Então vamos nessa e curtir mais uns sonzinhos. Sair, mas não tinha pra onde ir na pandemia. Na pandemia, não conseguia trabalhar nem mesmo estudar o que fazer. E na TV tinha um palhaço que dizia: não sou coveiro. Ficava sacaneando todo o povo brasileiro na pandemia. Yeah, na pandemia. Xavier. Miliciano dos infernos, tu caiu e agora eu vou rir. E esse mesmo palhaço demorou a comprar vacina. Ficava querendo empurrar pro povo a tal da cloroquina na pandemia. Yeah, na pandemia. Negacionista dos infernos, tu fugiu e agora eu vou rir. Sem deixar pra trás um grande rastro de horror pós-pandemia. Yeah. Pós-pandemia. Yeah. Patriotários foram pra Brasília e quebraram geral. Invadiram o Congresso Supremo e o Palácio Presidencial. E os terroristas foram presos. E ainda bem que vamos nos livrar desse mal. Yeah. Sem anistia. Sem anistia, yeah. Fora patriotários, fora milicianos, terroristas dos infernos, fora. Around my field. isso aí, pra quem acha que o rock morreu, né, velho? Tem sempre gente mandando uns trabalhos bem legais aí pra gente, sempre falo que no Panela do Rock você vai ouvir tudo isso, né? Uma mistura do que... A história do rock tá aqui no Panela do Rock. Você tem que estar ouvindo e compartilhando esse conteúdo aí com a galera, porque estamos em 17 web rádios. Vou falar nisso, abraço pra todo mundo que curte Panela do Rock, e os amigos de todas as rádios aí pelo Brasil, pela América Latina, os amigos que não se envolvem com produção musical, mas curtem, né? Davi Salomão, o Jaelson, Carlos Baraz em El Salvador, o Gonzalo Munoz no Chile, o Ariel, a turma de Feira de Santana aí, da Resenha do Rock, o Léo, o Emerson, o Ranulfo, o Grande Beira, o Hulk, a Adriana, a Meire, a Tamara, o Jeff, o Rony, a Angel, o André, o Edson, a galera de BH lá, o Gleiser, o Tonhão, o Núcio de Santo, o Thiago, o Renato, em Rondônia, o Cid, o Denis, quem mais aqui, o meu amigo Dula em BH, a família Chau em Feira de Santana, em Serrinha, o Cristiano, o Marcão, em Salvador, aquela turma toda, Pitanga, Luiz Omar, Luiz Bertone, Arilson, Juninho da Alfa Rock, o pessoal de Mussurunga, né, sempre ligado, Leonardo Leão lá da Lúgubra. É isso, se eu não mandar um abraço pra você, você já sabe, sinta-se abraçado. Vamos então de blues e um pouco mais, coluna escrita por Roberto Chalube, da banda Acorde 7, lá em Goiás, e narrada por Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Blues e um pouco mais, eu volto logo após eles aí. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalube. Episódio 13, Willie Dixon, do gospel ao boxe, do boxe ao blues. Willie Dixon é um dos nomes mais expressivos do blues moderno e também responsável pelo surgimento do rock and roll, sendo comumente reconhecido como o poeta do blues ou o pai do blues moderno de Chicago, tendo composto mais de 500 canções de blues que foram originalmente gravadas ou regravadas posteriormente por inúmeras estrelas do rock e do blues, como veremos adiante. Ele nasceu em 1915, no estado do Mississippi, e foi batizado como William James Dixon. Desde criança, Dixon foi influenciado por sua mãe, poetisa dedicada à igreja, e pela música gospel que ouvia frequentemente nos cultos e pregações que frequentava ao lado da sua mãe. Aos 11 anos de idade, já cantava em um grupo musical apenas de vocais, chamado The Union Jubilee Singers. Com seus 1,90 de altura e pesando quase 120 quilos, Dixon aprendeu a lutar boxe ainda no Mississippi e com 14 anos se mudou para Chicago, tentando ganhar a vida como boxeador. Lá chegou a ser sparring do grande Joe Louis, pugilista norte-americano que manteve por 12 anos o título dos pesos pesados. Dixon conquistou o prêmio Luvas de Ouro na categoria peso pesado de amadores no estado de Illinois, o que o levou a se profissionalizar como boxeador em 1933, mas foi obrigado a deixar a carreira de boxeador profissional em 1939, por ter que cumprir um ano de reclusão na cadeia pelo fato de não ter prestado serviço militar norte-americano de maneira voluntária. Nesse mesmo período, Dixon ainda se interessava pela música, poesia e por compor as suas próprias músicas. Aprendeu a tocar inicialmente o contrabaixo, depois guitarra e voltou a cantar, passando a acompanhar diversas bandas das redondezas de Chicago, como The All Stars, The Big Three, Otis Rush e Elmer James. A sua precisão técnica no contrabaixo e guitarra, além de suas composições, fizeram com que Willie Dixon fosse contratado pela Chess Records em 1940, uma das principais produtoras gravadoras de discos da época, não apenas como músico de estúdio, mas também como compositor, arranjador, produtor e caça-talentos, disponibilizando as suas composições para que fossem gravadas por outros artistas contemporâneos. Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson e diversos outros tiveram responsabilidade de dar voz originalmente às composições de Willie Dixon. Talvez por isso, muitas das suas músicas mais conhecidas como Hoochie Coochie Man, Spoonful, Backdoor Man, Little Red Rooster ou I Just Want to Make Love to You são mais valorizadas pelos nomes de seus intérpretes e não de seu verdadeiro compositor, Willie Dixon. Na efervescência do rock, diversas bandas e artistas regravaram as músicas de Willie Dixon. The Doors, Rolling Stones, The Cream, Led Zeppelin, Jeff Beck e muitos, muitos outros. Mas mesmo com toda essa significância para o blues e rock, Willie Dixon, até meados das décadas de 1970 e 1980, não recebia nenhum centavo por seus direitos autorais como compositor, o que o levou a ingressar com vários processos contra as gravadoras, editoras e bandas que gravaram, regravaram ou plagiaram as suas músicas, sem citar os devidos créditos autorais a ele. Led Zeppelin, por exemplo, foi processado e teve que reconhecer os direitos autorais de Willie Dixon em duas ocasiões. A primeira, pela gravação de Bring It On Home, não autorizado por Dixon, e a segunda por Whole Lotta Love, do Led Zeppelin, que ficou comprovado se tratar de plágio da música You Need Love, de Willie Dixon. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Way down inside. done. Too lazy to crow for day. I had a little red rooster. Too lazy to crow for day. He kept everything in the barnyard. He's a setting ready to lay. You know the dogs begin to bark and the hounds they begin to howl. You know the dogs they begin to bark and they begin to howl. You know my little red rooster's gone. Lord, the little red rooster's on a prowl. Seven. a beat. I can make you, baby, hold you in my arms. I make the flesh quiver on your lovely bones. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Son, but in the whole round world there's only one. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Blues e um pouco mais com Willie Dixon, né, do Box ao Blues, é, essa grande coluna essa, só enriquece o Panela do Rock, muito massa aqui. É, vamos agora falar de trios, grandes trios aí no final dos anos 60 e 70, é, talvez você nem conheça e nem saiba que sejam trios, então vamos de Buddy, Trapeze, de onde saiu Glenn Hughes e os outros membros da banda, foram pro Judas Priest e outras bandas por aí, Dust, Groundhogs, e Taste, de onde saiu Rory Gallagher. Vamos aí, trios, trios, grandes trios do rock mundial. E vamos nessa, volto já já. Yes, you are everything. Yes, you are everything. You are everything in my heart. Yes, you are everything. Yes, you are everything in my heart. You are everything in love it from the start. Tell your mama, mama, never gonna. You're bound to think that I'm on the shore from a sea that never came. Now's the time to find the time. I've done what has to be done. Voices call the nameless one, crying all of the time. Tales of no one in my sleep, stepping out into the night. A sea that almost came. There's no time to find the time. I've done what has to be done. I've done what has to be done. I have done, I have done, I have done, I have done, I have done, I have done, I have done what has to be done. what's going on? Can you correct my vision? Help in my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now, I'm going to get to you somehow. Grandes trios esses aí, e então a gente chega aqui para o nosso último blocão com trios ainda, né, velho? Vamos tocar aqui Atomic Rooster, James Gang, de onde saiu Joey Walsh, e não pode faltar nem ZZ Top nem Rush, né? Então, Atomic Rooster, James Gang, ZZ Top, Rush, e fechando, grande banda da Argentina, Crudo Harmônico, do meu amigo Ariel Fernandes. Então, o Panela do Rock fica por aqui. Grandes trios, grande abraço. Mantenham a bunda e a cara na posição de origem. A gente volta semana que vem para o último programa do ano. Depois só lá para fevereiro, beleza? Então curtam aí. Abraço para todo mundo. Bom almoço, Vivi. Bom almoço para todo mundo. Bom café da manhã. Bom jantar para de onde você estiver ouvindo aí. Valeu demais por acompanhar o Panela do Rock. Vamos nessa aí, não. Fechando aqui, grandes trios da década de 60, 70, 80. Um abraço, fui. Breakthrough. jug.